quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu pro Didi, vai ter que mostrar o talento. Vai no Elipé, baile de favela. Na Marconé, baile de favela. Na São Rafael, é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Didi, vai ter que mostrar o talento. Vai. Elipé, baile de favela. Na Marconé, baile de favela. Na São Rafael, é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai.